Estamos aí, galera. Baiana que entra no samba e só fica parada. No samba não mexe, não pode nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá a mão nas cadeiras, deixando a moçada. Direitinho, de cima, de cima embaixo, de cima embaixo. E vira o solinho, dizendo eu sou filho de São Salvador. Justamente. Você acabou da cantora. Pido, passa, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, Papai.